aqui no hobby é uma loucura. Começar, Palácio! Aniversário da GDG! Tonari! Júnior! E pra começar, quero saber de quem é essa festa aqui. Até porque a partir de agora eu liberei a putaria, viu? Olha, eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas e invadimos. Comemos varai xereca. E comemos varai xereca. Vai comendo. Opa! Cheguei. Oi. Cheguei! Ei, a festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto. Nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha. Todo mundo aqui vai dançar. Com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha. Todo mundo aqui vai dançar. Aquele que não dançar vai engolir chumbo. Caiteiro, toca o negócio aí. E vai dançando, vai botando pra dançar. Dança no robô. Quem são vocês? Dança no robô. Pega meu robô. Sai da frente, lá vem elas, minha gente. Elas tão puta com a gente porque nós é cachorrão. Nós tumultuando, nós encosta para tudo. Só porque nós anda junto e para tudo no bailão. Uma descia até embaixo, o Guga não olhava nada. Jogava na minha cara e eu nem dava atenção. Depois de serem persistente, não foi nada diferente. E no final do baile ela deu a xereca pra gente. Assim aqui eu gosto. Quero logo avisar que hoje eu vou pra beirada, viu? Quem são vocês? Alô, Celo! Eu... Daquele jeito! E esse aí? Peraí. Cadê o grito das mulheres solteiras? Que tá afim de beijar na boca, joga pra cima também. Que tá afim de pôr na piscina após o Robin dar o grito. Lá no 126 tá liberado hoje, viu? É o DJ Gug e o Pierre e os cara tá pra negócio. É o Gug e o Pierre e os cara tá pra negócio. Vai, meu esponha fita, é agora, meu filho, vai. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu. Olha o Bruno Japa! DJ Gug. Meu escuta, as minhas já estão aqui com a gente. O piloto. Bora, GDS! Bora, piloto e o Pierre, eu copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra aqui. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou. Professor Andréia! Vai dar ou vai descer? Bora, Andréia! Vai descer, eu vou. Vira sua amiga ao lado! Aproveita! Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ô, dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô, dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô, dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Aí, Pierre, já fala pra essa. Só no sapatinho, só no caqueado, vai no gingado, faz o caqueado, vai no gingado, faz o caqueado, vai botando pra dançar. Faz o caqueado, por um batido. Toma. E a galera que acha que o Paysandu vai passar do Cuiabá dá o grito. E quem acredita que o Flamengo vai ganhar Libertadores dá o grito aí. cadê a galera do clube do Remo? Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho. Só no sapatinho. E só no sapatinho. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho. DJ anda batidão do Melody juntinho com sapatinho. O velho comportado lá de só no sapatinho. Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Vai sentar sem ninguém ver, vai poder sem ninguém saber. Alô, Fabinho Ferrari, alô, Lade! Quem sabe? É tudo no sigilo, tu sabe como faz. É, tu sabe como. Copiçado mandou dizer. Como faz? É, tu sabe como faz. É tudo no sigilo, tu já sabe. Presta atenção. Faz. Se conta pra alguém, não te como mais. Ui! Ah, eu não te como mais. Se conta pra alguém, não te como mais. Deixa no segredo isso aí, deixa no segredo. Não conta pra ninguém não. E vai curtindo, vai botando essas mulheres pra dançar. Vai! Pode chamar aquela. Pode chamar aquela. Mexendo o peito. Brinda Souza, fala Brinda! Mexendo o peitinho, balançando a bunda da. Onde você tá? Mega Robson! Tá tudo em casa! Mega Robson! Como ela tá toda gostosa! Como ela tá? Como ela tá toda gostosa! O meu amigo Estefão tá pela retaguarda! Do jeito! Vale, Estefão! Sou da silicone! Nicolau! Que o bonde gosta! Tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo a disputa pra qual mais quica, pra qual mais quica, pra qual mais quica, quica, quica, quica. Aí o grave desce, Flavinho. Flavinho Menezes, tá comigo ao lado esquerdo. O grave faz. E a bunda dela bate, bate, bate. Bate, bate o grave. Bate, bate. E o grave faz. E a bunda dela bate, bate. O Netinho GDK. Bate, bate, bate. Vem o Léo. Bate. Uma forra, né, Léo? Bate, bate. O Guga tá tocando. Meu amigo Diego, GDK tá comigo. Renanzinho põe na fita. Tocando e. O Dentinho põe na fita comigo. Quero ver só as. Todo mundo ao lado esquerdo. Ao lado esquerdo. Fala, Leno Nogueira. Acompanha o grave. Vem o seu grande amor. Ao lado. Renan Doideira. Acompanha. Fala, Renan. Vai, tá acompanha o grave. O grave faz tu. Assim, ó. E fico muito mais agressivo quando tô cheio de tesão. Muito mais agressivo. Aí se for aplique. De tesão. Se for aplique, vai sair na minha mão. Se for aplique, vai. Rafinha Divulgações. Fala, Rafinha, Rafinha. Na minha mão. Falei que tava com tesão. Henrique Caixa Baixa. Eu tava com tesão e que as ideias eram retas. E o quê? Se fudeu, ficou carente. Se fudeu, ficou carente. Mas escuta essa. Se fudeu. Ficou careca. De novo, hein? Falei que tava com tesão e que as ideias era reta. Eu tava com tesão e que as ideias era reta. O comandante Hugo. Se fudeu. Baronesa. Ficou careca. O Playboy. Se... E a sua primeira deu uma ali ao lado direito. Forte abraço. Fala, Muralha. Elas gostam de dançar. Fala pra mim, Muralha. Aqui no Hobby é uma loucura. E dá risada. Rogério da Bros. Brisada. Brisada, ela senta na pique e dá risada. Ele disse que é a volta, né, Rogerinho? Mas pra onde tu tinha ido, hein? Fala, skate! Júnior Castro, seu grande amor. Fala, Júnior! E Pierre? Júnior. Já foi! Mas tá na hora da gente esquentar mais 10 centavos. O F10 já passou juntinho com o comissário e agora chegou a hora do teu parceiro. Vai, eletrizante! DJ que vem criando tendências no Pará. DJ Júnior Eletrizante. Sacode esse robozão, garoto. Sacode. Mas deixa na batida primeiro, meu filho, vai. joga pra cima e vem comigo. Hey! Hey! Joga pra cima, vai eletrizante. Vamos começar, vamos começar, vamos começar. Tá na hora, tá na hora, tá na hora de começar. 3, 2, 1, explode. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Que o show começou! E é o show do Rubinho! Pera lá, pera lá! Na batida! Na batida! Na batida! Acelera então! Acelera! Calma lá, acelera! Acelera! Nós pega as tuas 700 e acelera aí, vai! Vai acelerando, vai acelerando. Pega fogo do palácio. Acelera. Peraí, dobitão, dobitão. Vai moleque doido. Vai moleque doido, vai moleque doido. Fala Renanzinho, vai. Vai moleque doido, vai. Toma, toma, toma. Vai moleque doido, vai, vai moleque doido. Vai moleque doido, vai moleque doido. Vai moleque doido. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Segunda. Segunda vez. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, cara, toma, toma, toma, cara, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, daquele jeito, toca daquele jeito. Agora vai. Toma, toma, tom. Toma, tubidão. Toma, tubidão. Toma, tubidão. Vai de jeito ou vai de outro. Amor. Quem é que tá doente de amor aí? Só quem já sofreu ou tá sofrendo aí, joga pra cima. Mas essa onda de doente de amor já passou. A parada é assim, ó. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul tá marcada. Caneta azul tá lá. Só presta não prestando, meu irmão. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece. Explode o bagulho. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vai na batida. Vai na batida. Vai na batida. Vai eletrizante. Cuidado que o robô vai te pegar. Pega, meu robô. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Pra mim o que tu quer hoje, Celo? Eu quero é rock. Pode começar a descer, pode começar a descer. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levanto levadas que você nunca ouviu. Eu sou o I.O. Talvez não vai brincar. quer ver o play, de tão alto pra mexer. Seja lisa no PPG, pode começar a descer. Vai ver, magro, quer ver o play, de tão alto pra mexer. Seja lisa no PPG, pode começar a descer. E desce, desce, desce. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu tinha boa hora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do hobby, elas me adora. As novinhas aqui do hobby, elas me adora. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. Toma, toma, toma, toma. Vem, vem, toma. Vem, vem, toma. Toma, toma, toma. E toma, toma, toma. E no telão do espetacular. Isso da boca fora. Segura o cara, Gilson. Eu tenho uma mão. Fechado eu com o Robson. Fala, Gilson, estamos juntos. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. E no telão já, Gilson Lanche. É eletrizante. Tem que ir de um jeito, tem que ir de outro. Mas ela quer o seu bobeiro, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu bucete, ela quer o seu cocheiro. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai, vai. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão. Deixa no batidão, vai. Deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa no batidão. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, Júnior. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, Júnior. Só caçando puta. Para de brava, mamina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Quem sabe pode cantar. Louca me mandou embora de casa e me fez morar na rua. Gordinho, desse jeito cê me deixa louca. Botando a piroca toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louco. Apaga, apaga tudo, apaga, apaga, apaga tudo. Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo. Apaga, e quem sabe aí? São amores, amores que mata. Toma, evoluiu. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Vai ver, já vai, porque é meu play, já tô usando pra mexer. Seja no liso, no PPG, pode começar. E desce, desce, desce, desce, desce, desce. Então bota pra girar. Oh, se a palavra é certa e você tá ligado, pode acreditar com nós é sem esquema. Estamos todos juntos. Vai, DJ Júnior Eletrizante. Tá louca, mas nós também amamos. Que Deus ilumine todo mundo agora. Quebra o cadeado, faz o povo rir. Com tua palavra, manda o mal embora. Já que eu vou cantando assim. É brinde aí, Gilvan. Amar é poder compartilhar os sentimentos. É saber fazer feliz quem tá do seu lado. Dando a volta por cima dos movimentos. Saber perdoar se lembrando do passado. É poder compartilhar os sentimentos. E saber fazer feliz quem tá do seu lado. Dando a volta por cima dos maus momentos. Saber perdoar se lembrar do passado. Vixe, essa bela letra em um dia triste. Quem é vida louca se identificou. Que mesmo quando a vida tá difícil, nós ainda sabemos falar de amor. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E joga meu robô pro lado direito, Airan. Lado direito, lado direito, por favor. Ao lado direito, ao lado direito. O robô tá bem em frente com a mina GDG. E aniversário da mina GDG hoje. Parabéns, mina GDG. E quero que vem estejamos juntos mais uma vez, viu? Só que é da GDG. Fui pra cima. Alô, Peru! 3, 2, 1, explode! GDG, GDG. Vai! GDG, GDG. Parabéns, vida GDG! Opa! Galera do Guamá é GDG do Hobby. na GDG. Na festa de aparelhagem não tem pra ninguém. A GDG que se consagra, eles mandam bem. Com o DJ, cê são moral e são de agitar. Olha de quem tô falando, é lá do Guamá. Tomidão! Joga meu robô pro lado esquerdo aí! Ao lado esquerdo, ao lado esquerdo. Só gente bonita ao lado esquerdo, tu é doida! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse. Separaram só os perigosos pro lado aqui, foi? Quando olhei seu celular, vi uma mensagem. É doida, é? E alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. E agora tô no beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida. Brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Que em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver você chorar me pedindo perdão. Chora então! Pode chorar. Não chora não. Pode avisar todo mundo que hoje vai Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob, vai pro... Vai, meu robô! Vai, meu robô! DJ Luiz da Light! 3, 2, 1, vai! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala... Bala badira! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Bate a onda. DJ Lohan que tá tocando. Explode o bagulho. Tá botando meu papo, deu. Eu que sabotei. Botei uma bala boa. Penetração, penetra, penetração. Minha piroca safada direto, vai entrando e saindo no teu bucetão. Penetra, penetração, penetra, penetração. Minha piroca safada direto, vai entrando e saindo no teu bucetão. Cadê o gritinho das virgens? Levou um chifre esse ano, dá um grito bem alto aí. Botou um chifre esse ano, dá um grito. Libera o play, garoto. Libera o play, libera o play, libera o play. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai. Júnior. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai. Júnior, Júnior. Pode sentar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. E no telão do espetacular. Você. Paulinho Carnes. Vem você descer. Do meu parceiro Paulinho Cachorrinho, segura o cara no telão, Wagner. Fala, Paulinho Cachorrinho! Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Fala! Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Vai. E ela me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. Eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. Horses in the back, horse like it's a test. Daddy's matted black, got the boots just like a match. Riding on a horse, you can whip your horse. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, ain't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. DJ Adriano tá comigo. Tell me. Cássio Paladar, fala Cássio. Tell me nothing. Oi, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Senta, vai. Ah, DJ Barquinho, força pra lá. Não vou. Aceitar suas insinuações. Me provocou. Tudo mudou. Se prepara que um mundo acaba, amor. O que é que tu quer? Jumentinho, fala Playboy! Tá aí comigo! Amar e ser feliz. Amor, eu sofri tanto. Não pensei que um dia fosse. Seu parceiro Miri. Xisca. Ei, em machucar seu coração. Hoje sei o fala, Dedê. Da solidão. Você me perdeu e agora chora. Fala, Popi. Vai, vai, meu amor. Vem o carro. Agora eu aprendi. Já te esqueci. Não quero mais você. Big Show Produções. Tubidão. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer. Alô, meu parceiro Big Show, estamos juntos, voltar pra você. Você acabou de me perder. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como no sonho, como no sonho me fiz voltar a sorrir. E o quê? E o meu coração bateu forte e forte. Ao teu lado agora eu sou feliz. Deixa eu esquentar mais 10 centavos. Tô com amor. Toca o negócio aí. Quem são vocês dois? E doida! Doida! É o Robin do Palácio! Tubidão! Tubidão! Lá vem nova! O eletrizante tá tocando e olha o que a bandida fala. O eletrizante tá tocando e olha o que a bandida fala. China! Caramba, o DJ que me pegou! Caramba, o DJ que me pegou! Curte essa sequência assim, ó. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. E te imploro mais uma chance. Quem curtiu a época? A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Quem curtiu? Pra se falar de amor, tem que o quê? Tem que se amar. Pode cantar, viu? Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Que tu quer? Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Mentiu, mentiu! DJ Jefferson, já por aqui comigo, como tá por aí, Jefinho? Fala, garoto! E aí, Juninho, que bacana tá aqui hoje no Palácio. E é claro, hoje, o aniversário da GDG. Tamo por aqui, já começa o show. O espetáculo, agora, maninho. Detuba aí! É desse jeito. Deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz.

eu fiz pra ti. E você? Como fosses capaz de dar minha vida e levar meu amor? Bora aí, doidando tudo! O meu parceiro Flávio Saldi, ele e o Fabinho, tá ali com a gente no camarote, de Handley e toda a galera aí do Fox Sabadão, tamo juntos! Mas no passado que nasci de solidão, não quero mais sentir você quem... Uma galera bacana, faz parte do ciclo de amizade do cobiçado. Te... Tá todo mundo! Desperdicei diversas chances de sonhar. Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite... Flavinho Menezes também tá com a gente! Fala, Flavinho! Leno Nogueira, uma galera bacana aqui do lado esquerdo, já já, também tá comigo, olha o França, quero, quero alguém que me dê valor, assim vou seguir o meu caminho pra viver uma nova vida sem você, vou metralhar seu coração. Olha tudo! O cobiçado do Pará. Se vivo dentro dos meus sonhos, te desejo com... Fabinho Ferrari, lá de Envenenada. Estava perdida em uma... Realiza Ketri também tá com a gente, Rodrigo. E hoje estou... Lá da produção do Cineral também tá com a gente, valeu! Quando achei que minha vida não encontraria mais em quem pensar quando as canções fosse escutar. Não me arrependo e sei que muito vou sofrer. Então em... Do lado, Hugo Beramar, embaixador Hugo. Primeiro. Do outro tá o Rogerinho da Bros. Mais em mim. Algo tem. Segundo que eu não posso esperar que um dia eu... É lá e cá. Só pra ti. E no ataque tem ele. Sentimento é só... Playboy Beramar. Alguém. E quarto, sou escrava desse amor que se confunde com paixão. Com super pop, se você não me quiser, vou metralhar seu coração. Quem eu sou? Minha Miguelane. Super pop vai mostrar pra você. Ela é a Dai, também tá com a gente. E eu me entrego a esse amor. Com super pop, DJ Zé, Sonho Juninho. Todas as luzes do Águia de Fogo. Pra declarar toda essa emoção. Eu grito ao som do super pop. Não desisto nunca mais desse ano. Stephanie Lopes também tá com a gente, Júnior. Vai detonando, detonando tudo, Júnior. Pipoca. Ai, vai, vai, vai, vai. Essa aqui que dá valor é o meu parceiro Henrique, do Checha Baixa. Alô, Henrique, bota pra cima, Ronaldo, alô, negão. Bruno Sonda, Fábio, também tá com a gente. Aí quando, quando? Quando te vejo, te mostra o meu coração. Puro desejo, o teu corpo, teu cheiro, a embriagar. Eu também me sinto assim quando estás perto de mim. Me sinto. E aí, Celo GDG? Onde... Ele é sua loura ao lado. E pode me tocar. Eu te quero dizer que eu gosto. Seu corpo é um portal. Onde viajo através das estrelas. Contigo eu passo mal. Amor, eu sou. Anaço, Giovanni. Sou criança. A Marli também tá com a gente. A mulher, só me prometa que vamos fazer assim, assim, assim. Assim, assim, assim. Rubi, tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi, rubi, rubi. Tu és o meu rubi, rubi, rubi. Ao lado direito. Rubi, rubi, rubi. O meu parceiro Rodriguinho do Ouro. Rubi, rubi. Tá aí comigo também. Sou o seu rubi. Bora, Rodrigo. Rubi. Tu és o meu. Ele falou a volta, Júnior. Rubi, eu sou o seu rubi. Ficou um vazio tão profundo. Eu procurava um jeito desse pesadelo despertar. Tão inocente, fui enganada. Me entreguei. Alma manicure. Seja onde fui parar. Por um estranho sedutor. Um homem cheio de malícia. você que não teve piedade. O Dentinho. Dei meu mais lindo sentimento. Betinho GDK, primeira dama. Uma grande desilusão. E o Renanzinho. Nada. Desgraçado. Desgraçado, sem coração. Roubaste meus sonhos. Mas essa solidão. Não sei o que tá dando nesse homem. Que vou viver. Foi noite afora e dia dentro que encontrei quem me mostrasse a alegria de viver. E na doideira. O Leonardo. Você tem saudades que mais quero nessa vida, tudo isso. Leonardo virou maniveiro. E com a galera do rock eu me divirto, sou feliz e não preciso de você. Ele, Netinho e GDK. Do pesadelo eu acordei. Jogadores do Flamenguinho do Girona. O tipo de Belém. Desgraçado, sem coração. Roubaste meus sonhos. O Robinho, Guilherme da Motorizada. A galera do rock, vou... Fala, Robinho! Fruto sensual. É impossível alguém ficar parado com a galera do rock. Quando eles chegam, tudo se ilumina, o coração bate forte. Vem se encantar com a galera do rock e saber o que é amor. E aí, Leno Nogueira, estamos juntos, Leno! Já sabe se estiver bom. Forte abraço, queridos irmãos São Júnior. DJ Júnior. Eletrizante do Pará. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito! Voltei pras puta. Voltei pras puta. Quem vê assim não? Tanta caixota e a Jojo tá pouca juba. Voltei pras puta. Voltei pras puta. Essa vida de solteiro, confesso que é uma loucura. Terminei com ela e mandou morar na rua. Me tacaram balinha. Eu não sei o que aconteceu. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei, olha a Isis. Falabou uma bala que bate a onda. Na volta da Isis, né, Jovem? Falabou uma bala que bate a onda. Vai. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Quer os amiguinhos que no escuro. Se não tiver portando ela nem olha pra você. Era de boa, agora eu tô de peça. De meia tô pegando várias. Mochila, mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Soca, soca, soca, soca, só caçando puta. Soca, soca, soca, soca, só caçando puta. Fala, já já! Já já te digo! E o DJ? DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. No grau, grau, só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. Fudeu, fudeu, fudeu. O Mandelão tá na casa. Sim, Guga! Guga. Aquecimento do DJ Guga, menina, vai começar. Vamos dançar, mulheres! Vai começar. Vai começar, vai começar. Guga! Chegou a hora de sentar, sentar. Senta, Beliche. Senta, senta. Olha o Beliche, pial do camarote. Chegou a hora de sentar. Bora que é aniversário da GDG. Senta, senta. Chegou a hora de sentar. Aqui no baile funk o Guga tá comandando. Aqui no baile funk o Guga tá. Como é que ela vem? Como é que ela tá? toda gostosa, toda delicinha. Junto com as amigas, ela vai ver o Guga tocar. Toda empinadinha. Toda empinadinha. Toda empinadinha. Cabelo grandão, batendo na bundinha. Toda empinadinha. Toda empinadinha. Ela vai começar dando. Fala, fiel! Foda a concorrência. Passa a visão! Só exclusiva, rapaz. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau. Alô, Jennifer. É tchau pra quem namora. Do Salão Maria Bonita. E a Ellen. Me deixou surdo, diga essa. Que nós resolve gatinha. Chamando probleminha. Que nós resolve gatinha. Rodriguinho do Ouro. Fala, Carol, Fabrício da XK. DJ Gung e o NK que vai comandar a festa. Alô, Fábio. Eu mandar você desce novinha. A Luzia. Aqui pela reta. Aguarda, desce na vinha, um forte abraço. Vinha, desce na vinha, desce na vinha, desce na vinha, desce na vinha, desce na vinha. Quando eu mandar, você sobe na vinha. DJ Jefferson, pela unidade móvel, cara, é você, Jefferson. Sobe na vinha, sobe na vinha, sobe na vinha, sobe na vinha, sobe na vinha. E aí, Júnior? Você quica na vinha, quica na vinha. Vamos por aqui, maninho. Qual é o plano? Qual é o plano? Vinha, quica na vinha. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um show pra GDG, viu, meu brother? Vamos juntos. Putaria, e que se foda a concorrência, que aqui é Guga, porra. Vai, só exclusiva, né, pai? Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Chamando probleminha que nós resolve gatinha. Chamando probleminha que nós resolve gatinha. DJ Gung e o NK que vai comanda a festinha. DJ Gung e o NK que vai comanda a festinha. Quando eu mandar você desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha. Quando eu mandar você sobe novinha, vinha, vinha, vinha, vinha, vinha. Já já do Jefferson. Dá batida, meu filho, vai. Pra quem tá sofrido de amor aí, pra quem tá recentemente solteiro, que tá solteira aí também, por favor, segura teu coração agora. Vou começar a machucar. Quer ver? Um, dois, vai. A música do Vasco. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela. Leve GDC, bora Felipe. Vê nós. Decido que. Bora, Negueba! Você fala que me ama só pra me prender. Aperta, aperta. Se você sentir isso, amor, do tanto que você sabe fazer. Se me desse amor do. O DJ anda batendo no Melody. Mas você vem e vai. Eu quero e você? Mas você fica Milo. Professor Kleber. Milo. E a Raíssa. E Milo Tim. A volta da Raíssa. E eu fico nu, pra cair. Fala, Biel do Camarote. Você fica Milo. E Milo. E Milo Tindo. E eu fico nu, fico nu, pra cair. Seis da manhã após a beirada, ela chega no ouvido do Muralho e fala assim, ó. Você tem um emprego pra mim. Não tem nem pra ele, diga Sara. Qualquer coisa aqui. Galera do Império do Hambúrguer, bora Wesley. Você. Fala já que Stephanie Lopes, beijão Stephanie. Cafuné no cabelo. Vigia o seu sono, sei lá. Até prova o seu beijo, pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal. O DJ Marcos, Fabinho Saldi. Pé pego sua. Cadê teu filho, Randall? Olha o Randall aí. Pra quando você sair do banho. Esse é parceiro. Galera do Fox e Safadão. Fala, Vieira Designer. Quando você fizer seus planos. Quando tu for beijar, pelo amor de Deus. Quando for beijar alguém. Antes de amar meu bem. E essa música o Renan canta pra Cauane. Casal 2020. Beijar alguém. Agora vai. Testa esse beijo em mim. Meu amigo Dentinho. Antes de amar meu bem. Diz que vai ser pai. Testa esse amor em mim. É o fim do mundo. Pra se não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda. Minha... Próximo papai do ano vai ser o Netinho, se Deus quiser. Aceito esse emprego de cobaia. Após essa, tem o Jefferson. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando a doida dia e meu bem na mesma hora. Flavinho vai ser pai? Hoje é só oi. Diabo é moleque mesmo. Tchau. Parabéns, Flavinho. Com Deus. Olha o Vertinho. E de vez em quando. Que faz? Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo. Da minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você. Hugo Patrick. Hugo. Lembra a gente no começo. Da minha língua. Hugo Patrick e Benichi. Meu beijo. Volta a ser como era. Fala, Branquilha. Que eu deixo. Cadê a Cris, hein? Deixo. Volta. Cris Linda. Antes que eu deixo. Cris Linda. Deixo. Saudade quando a minha pergunta tinha. Marcelo. Upa, beirada hoje, Marcelo. Só não leva o Jefinho, pelo amor de Deus. Na mesma hora. DJ Jefferson! Cadê você, meu DJ? E aí, Júnior? Tudo beleza? Tudo tranquilo, meu astro. O aniversário hoje é da GDG, porra! Galera do Guamá é GDG do Hobby. Vamos pra cima, Júnior! Vamos, garoto! Então manda aí, meu brother! Tá na hora, performático! Espetacular! Espetacular! Espetacular! Espetacular! O novo Mega Robson! Ei, ei, ei, ei, ei, ei! Robô, ei, ei, ei, ei, ei, o robô vai te pegar. Tá na hora, meu performático! DJ, DJ, DJ Jefferson, o performático. Vamos, vamos, vamos pra cima, menino! Na batida, na batida! A partir de agora, joga todas as vibrações positivas pra cima. Vai liberando tudo, vai liberando. Que o bagulho doido vai começar. Bora, performático. Toma, toma, toma, toma. GDG, galera do Guavá, galera do Guavá. É GDG, galera do Guavá. Alô, Peru, 5, 4, 3, 2, 1. É GDG, é GDG, galera do Guavá. Vai, Guavá! É GDG, é GDG, galera do Guavá. Cadê o comissário? Cadê o comissário? Cadê o comissário? Alô, Betuca! E quando ele não vara, bora assim! Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta, bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta, bonezinho pra trás, só caçando puta. Cadê o comissário, rapaz? Hoje, o aniversário da GDG. Celo, obrigado você, o Jefinho e toda a galera e o Moeda. Galera do Guamá é GDG do Hobby. O Cacaio, juntamente aí com todos vocês que fazem parte da GDG, foram escolher a aparelhagem Robinson para fazer o aniversário de vocês, tá bom? Eu preparei uma homenagem para vocês no meu sax hoje. Eu vou tocar para a GDG. Eu quero que a GDG comece a gravar aí, porque isso aqui é pra vocês, tá bom? Vamos nessa! Que é do Guamá, joga o bracinho pra cima! Joga, joga, joga pra cima! Bora, bora, bora! É GDG, é GDG! Galera do Guamá, galera do Guamá! É GDG, é GDG! Thank you.

fala! Fala, Brindinha! Vai pra cima! Tomitão, tomitão, tomitão, tomitão, tomitão, tomitão, tomitão! Volta pra queimar! Volta pra queimar! Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Volta pra queimar, volta pra queimar, volta pra queimar! All you people in the house, get up and scream and shout, say hey, hey, hey! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora, vai! Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. Piel do camarote, Júlio Castro. Na boa da azul, pega, pega. Ó, do bagulho. Aquele boa noite. Comandante Hugo, tá me abandonando, Hugo. Rapaz, se tu não tinha lembrado, até ainda agora tu vai lembrar agora. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. No escuro, no escuro, no escuro. É baile de favela. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com o Didi, vai ter que mostrar talento. Vai com ele em pé, baile de favela na ma. Tuba, tuba, tuba, tuba, tuba. Tuba, tuba, tuba. Tuba, tuba, tuba. Vou tocar marcante agora, alô, Japa! Japa, CDs!